precisei de falar do que eu não sei, para saberes que eu sou Batman. Nem nunca precisei de falar tudo o que eu sei, para saberes que eu sou Batman. Quem é que sabe sobre stick? Quem é que sabe sobre beef, nigga? Batman. Já eu tava na estrada e ainda tavas tu em casa a pensar que eras Batman. Nigga, what you know about me? Nigga, what you know about me? What you know about Batman? Nigga, what you know about me? Deixa pra falar, mas eu nunca te vi. What you know about Batman? Nigga, what you know about me? Deixa de ser xing, BCV. What you know about Batman? Nigga, what you know about me? Deixa pra falar, mas eu nunca te vi. Yeah. Checa. Já te disse que ainda tavas tu naquilo, bro. Eu já tava naquela. Um iPhone em cada bolso, porque eu estou a viver uma vida paralela. Aí o ciclista sai da frente, senão eu tiro-te a camisola amarela. E tem cuidado com esse estilo, a rua não é passarela. Tu nunca foste ativo, sempre negativo. E eu nunca fui passivo, sempre negativo. Tudo que o meu passado teve negativo, agora o meu presente tem de positivo. Jantaste de fato treino com executivos, sem nunca pôr empenho no ano letivo. Contrato nunca tive, mas sou efetivo, porque tudo que eu faço tem um objetivo. Então, maniga, let's go. Pergunta-me, deixa onde é que a história começou. Terceiro álbum a caminho eu faço em solo. Um litro de licor eu tomo conta do show. Dinheiro sou passar na zona, sabem quem sou. Bicicleta na casa, cocaína no flow. Só vim para limpar o que a tua boca sujou. Antes de imitar, já gritava you know. Evita falar muito sobre aquilo que não sabes. Se tu sabes, que não sabes. Conheço a tua laia, sei que isso é só uma fase. Tu só falas, nunca fazes. Como é que és ser real se nem falas a verdade? Não tens palavra, só tens frases. Queres sentar na mesa bem sabendo o que tu trazes. Depois da consequência não queres fazer as pazes. Batman. Eu nunca precisei de falar do que eu não sei, para saberes que eu sou Batman. Nem nunca precisei de falar tudo o que eu sei, para saberes que eu sou Batman. Quem é que sabe sobre stick? Quem é que sabe sobre beef, nigga? Batman. Já eu tava na estrada e ainda tavas tu em casa a pensar que eras Batman. Nigga, what you know about me? Nigga, what you know about me? What you know about Batman? Nigga, what you know about me? Deixa pra falar, mas eu nunca te vi. What you know about Batman? Nigga, what you know about me? Deixa de ser xing, BCV. What you know about Batman? Nigga, what you know about me? Deixa pra falar, mas eu nunca te vi. Eu tiro inspiração da rua cada vez que eu inspiro. Meto inspiração na rua cada vez que eu inspiro. Tô tentando viver a vida até o último suspiro. Ofens estão-me a tirar fotos cada vez que eu me viro. Relações peito aberto, mano, eu nunca me atiro. E elas dizem que eu pirei porque eu piro e me piro. E não é que eu seja mal por ter levado alguns tiros. Tenta tirar o que é meu, vais ver o que eu te tiro. Tu não deixa de com amor a camisa. Para ti vermelho, checa a minha divisa. Se não tem trap, minha linha é ativa. Canta rap desde 15, não acreditas pesquisa. Tenho connects em metade da lisa. A via verde mesmo fora da brisa. Mas tu só falas do que a gente agiliza. Se tu bife sobre damas, eu nem gasto saliva. Sem tempo a perder tempo, porque eu vivo na pressa. Comigo o papo é reto, sem ter muita conversa. Se tu não tens palavra, tu não fazes promessas. Eu conheço muitos paus, portas só de rabeça. Olha de graça, não ainda tropeças. Tem uma linha que separa, mas a China atravessa. E quanto a minha ex, maniga, já não dou nessa. Podes dizer no valete que eu tenho outra Vanessa. Tô no mesmo indicativo. You know. 9293, mano, o mesmo indicativo. Tô com 4 a 5 anos, suspensa a bala do indicativo. Tenho ouro no mendigo, mas o ferro tá no meu indicativo. Tu não me queres dar motivos. Batman. Eu nunca precisei de falar do que eu não sei, para saberes que eu sou Batman. Nem nunca precisei de falar tudo o que eu sei, para saberes que eu sou Batman. Quem é que sabe sobre stick? Quem é que sabe sobre beef, nigga? Batman. Já eu tava na estrada e ainda tavas tu em casa a pensar que eras Batman. Nigga, what you know about me? Nigga, what you know about me? What you know about Batman? Nigga, what you know about me? Deixa pra falar, mas eu nunca te vi. What you know about Batman? Nigga, what you know about me? Deixa de ser xing, BCV. What you know about Batman? Nigga, what you know about me? Deixa pra falar, mas eu nunca te vi. Organizado como o PCC, referenciado como o PCV, valorizado como o meu cachê. Dentro minha zona, mico KB. Mais movimento, menos parla pie. Mais movimento, menos parla pie. Mais movimento, menos parla pie. Se não for money, vais falar do quê? Organizado como o PCC, referenciado como o PCV, valorizado como o meu cachê. Dentro minha zona, mico KB. Mais movimento, menos parla pie. Mais movimento, menos parla pie. Mais movimento, menos parla pie. Se não tens caneta, queres bifar pra quê? Batman. Dog, some more does chat too much. More big like crocodile. But guess what? Run them violet empty. Jeez. Batman. Some boy wanna let him a bad man and just a songwriter. Bumbaclad. Batman. Chop them up. Chop them in the river with a fish, them. BCV. Bridgetown!